Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Você está na Rádio TV Mundo Novo e esse é o programa O Mundo em Torno do Som. Aqui vamos ouvir música e entender um pouco mais de onde elas vieram e como é que os processos históricos se desenrolaram para fazer acontecer essa arte tão adorada e apreciada no mundo todo. E no programa de hoje vamos falar de um instrumento que aparece em diversos lugares do planeta, tanto no Ocidente quanto no Oriente. É o acordeon. Aqui no Brasil, chamado de sanfona ou gaita, o acordeon tem nomes diferentes no mundo todo. Suas formas de tocar, seus baixos, teclas ou botões, além do seu fole, também têm características distintas. Bem, o que os fatos indicam é que o ancestral do acordeon é um instrumento chinês chamado sheng. Pois é, não é de hoje que tudo é fabricado na China. O sheng é um instrumento de tubos, tais como o órgão. Você já foi a uma catedral e viu um órgão? Caso sim, repare que o som sai pelos grandes tubos. Mas o sheng tem tubos menores, pequenininhos, e é tocado pela boca. Então, ao invés do fole, que é presente no acordeon moderno, nesse instrumento sheng, quem produz o ar que passa pelos tubos é o próprio sopro. Recomendo um vídeo no canal da Philharmonia Orchestra, de London, que tem um vídeo bem interessante onde um mestre chinês, Wu Wei, toca e explica sobre esse ancestral da sanfona no mundo. O sheng é um instrumento que existe e ainda é tocado na China. Bem, vamos ouvir o sheng numa performance no conjunto somente com mulheres, executando a peça The Phoenix Spread Its Wings, uma música de câmera, onde a solista Hu Tanquan toca o sheng. Thank you. Essa peça está presente no disco Chinese Music Classics of the 20th Century, Wind Instruments, música clássica chinesa do século XX, instrumentos de sopro. Continuando a história, o Sheng foi parar em São Petersburgo, na Rússia, e por lá, precisamente em 1780, resolveram juntar a tecnologia do órgão com esse instrumento chinês. Ou seja, o Sheng tomou uma forma mais próxima do que a gente conhece hoje como acordeon. Mas esse instrumento, ele sofreu muitas alterações e diversos experimentos na sua mecânica. E acabou se tornando bastante popular na Europa. Bem, a gente vai começar aqui a dar um giro no mundo e ouvir as sonoridades distintas desse acordeon. A gente vai começar, na verdade, pelo harmônio, que é um instrumento que se parece com um pequeno piano de mesa. O fole dele é bombeado por uma placa de madeira que o instrumentista movimenta constantemente com uma das mãos, enquanto na outra ele executa as notas. Esse parente próximo da sanfona é bastante encontrado na Ásia, como na Índia e no Paquistão, por exemplo. Vamos ouvir aqui inclusive um mestre indiano executando um raga. Ragas são estruturas melódicas da música clássica indiana. Existem vários ragas que possuem inclusive funções sócios naturais diversas. O raga é uma música de improvisação constante. Aqui ouviremos a Rambal Bijapuri fazendo o raga Nath Bhairav. Bijapuri é um mestre, um dos maiores tocadores de harmônio da Índia. Ele nasceu em 1917 e morreu em 2010. Esse raga tem 57 minutos, então, como estamos no mundo ocidental, onde as coisas não podem durar tanto assim, eu selecionei somente um trecho de alguns minutos dessa gravação. Thank you. Tomara que Shiva, Ganesha e companhia me perdoe por cortar esse raga assim pela metade, mas é mais para despertar a curiosidade. Se você quer ouvir um pouco mais dessa sonoridade do Ambal Bijapuri, digita lá no Spotify ou no YouTube ou enfim, em alguma plataforma que você vai conseguir ouvir mais desse trabalho super bonito dele. Bem, então seguindo, vamos mudar um pouco o clima. A gente vai sair da Índia e vai falando um pouco sobre a música cigana. Eu sempre gosto de colocar músicos ciganos na programação porque eles em geral são músicos que aprendem de uma maneira informal, mas com uma busca muito grande pelo aperfeiçoamento. Eles transformam-se em músicos originais, assimilando o lugar onde eles vivem, mas sem perder o seu jeito, a sua sonoridade que é característica. Os ciganos, inclusive, saíram da Índia há séculos, provavelmente expulsos por algum motivo desconhecido, e começaram sua vida nômade, passando e se instalando em diversos países. Bem, então, como o assunto aqui é o acordeon, a gente vai ouvir um acordeonista cigano chamado Marcel Budaia. Ele é um acordeonista romeno, né, de etnia cigana, e ele viveu de 1926 até 1989. Ouviremos a música Hora de Manhã. Esse foi o Marcel Budaia fazendo a música Hora de Manhã. Eu sou o Felipe Mancini, esse é o programa O Mundo em Torno do Som e você está na Rádio TV Mundo Novo. Um dos países onde a mecânica do acordeon mais se transformou e podemos dizer que até hoje fabrica as melhores sanfonas é na Alemanha. Foram eles, inclusive, que trouxeram a sanfona para o Brasil. Mas isso é uma história para daqui a pouco. Vamos ouvir aqui uma acordeonista residente na Alemanha, famosa por lá, que é a Lydie Aufray. Lydie, na verdade, nasceu na França, mas foi para a Alemanha jovem, em 1974, onde ela está até hoje. E foi por lá, acompanhando os músicos do folk alemão, que ela fez a sua carreira e acabou lançando diversos discos solos. Aqui ouviremos uma música dela que se chama Foias Mortes. Ela toca um acordeão onde a mão direita, inclusive esse acordeão, ao invés de teclas, são botões. Essa foi a acordeonista Lydie Aufray. Vamos seguir nessa onda do acordeão europeu? Os franceses são bons nessa coisa. Tem muitos nomes de grandes músicos nesse instrumento. Fica inclusive bastante difícil selecionar aqui. Eu acabei colocando um nome da música contemporânea francesa, que é o Richard Galliano, que é um francês descendente de italianos. Ele hoje, aos 70 anos, é um grande acordeonista com uma projeção mundial e já gravou, inclusive, com muitos músicos brasileiros. Aqui a gente vai ouvir uma interpretação dele para uma música do Hermeto Pascoal, uma música que se chama Bebê. E essa música está presente no disco do Galliano, que se chama French Touch, que faz uma alusão à sonoridade francesa no instrumento. Então, vamos ouvir o toque francês na composição do Hermeto Pascoal, Richard Galliano, Bebê. Thank you. Então, esse foi o acordeonista francês Richard Galliano fazendo a composição do Hermeto Pascoal, que se chama Bebê. Então, bora. Saímos ali da China, passamos pela Índia, Romênia e a música cigana. Fomos para a Europa, para a Alemanha, para a França. E dali, os europeus colonizaram as Américas e trouxeram seu acordeon. Bem, vamos então para o México e para a cúmbia. Ouviremos o sanfoneiro, cantor e compositor Celso Piña, que morreu no ano de 2019. Ele era de Monterrey. A cúmbia é um estilo musical muito presente aqui na nossa vizinhança, no nosso continente, na América Latina. O Brasil não saca muito a cúmbia, porque às vezes o Brasil não saca muito o que acontece em seus países vizinhos. A gente está sempre sendo guiado à cultura dos Estados Unidos, da Europa. Estaríamos ainda sendo colonizados? Fique atento ao cinema argentino, ele não vai passar na sessão da tarde. Mas o papo é a cúmbia. Ela está aqui no Uruguai, está na Argentina, no Peru, na Bolívia e nasceu na Colômbia. Então vamos para a cúmbia na sanfona de Celso Piña, Monterrey, no México. Essa foi a cúmbia de Celso Piña, vinda de Monterrey, no México. Um dos maiores compositores do Ocidente é argentino. Seu instrumento principal era o bandoneon e Seu nome era Astor Piazzolla. Piazzolla compôs peças eruditas para formações diversas, de quarteto de cordas a violão solo. Ele foi um propagador do tango e acabou se tornando o porta-voz da música popular argentina, principalmente a de Buenos Aires. Piazzolla sofreu críticas por misturar música popular e música erudita, e também criticado pelos mais conservadores por alterar demais o tango. Mas é isso, as quebras de padrões sempre atingem os chamados conservadores. Bem, o fato é que Piazzolla e seu bandoneon se tornaram sinônimo da música de Buenos Aires, e hoje suas composições são executadas por orquestras no mundo todo e nos botecos das esquinas do mundo também. Então, ter sua música executada em ambientes sociais tão distintos, pra poucos, né? Vamos ouvir aqui Adiós, Noninho, composto por ele em 1959, dias depois da morte de seu pai, Vicente. Aqui uma frase do filho do Piazzolla sobre essa composição. Abre aspas. Papai nos pediu para deixá-lo em paz por algumas horas. Entramos na cozinha. Primeiro houve um silêncio absoluto. Depois de um tempo, ouvimos tocar o bandoneon. Era uma melodia muito triste, terrivelmente triste. Ele estava compondo Adeus a Noninho. Thank you. Essa música tem muitas gravações e essa é a original de 1969, executada por Piazzolla e seu quinteto. A gente ouviu Adeus no Ninho, que Piazzolla compôs 10 anos antes, em 59, numa despedida ao seu pai. E a sanfona chega no Brasil. Trazida pelos imigrantes alemães. Ela entra pelo sul do país e rapidamente se espalha e se transforma. Nós, brasileiros, temos essa capacidade de ressignificar os instrumentos e a música. Eu poderia fazer um programa inteiro sobre a sanfona brasileira e ia ficar um tanto de músico bom e fora ainda. Mas eu já fiz um programa sobre o violão brasileiro, já fiz um programa sobre a viola brasileira. E aí, enfim, essa coisa muito nacionalista tá pegando super mal, né? Vamos diversificar porque tá precisado demais. Bora começar falando de Brasil, por onde a sanfona entrou, então. Chamada de gaita, a sanfona gaúcha é muito bem representada e um dos seus expoentes é o Renato Borghetti. Aqui vamos ouvir ele acompanhado pelos também gaúchos Yamundo Costa no violão e Guto Virte no baixo. A música se chama Passo Fundo e é composição de Daniel Sá. Estamos na Rádio TV Mundo Novo e então toca aí essa gaita, tchê. Thank you. Então esse foi o Renato Borghetti, gaúcho, acompanhado dos seus conterrâneos Yamundo Costa no violão e Guto Virti no contrabaixo. Vamos... Já dá pra sacar que a gente vai chegar alguma hora lá no Nordeste brasileiro. Afinal, mestres da sanfona no Nordeste não falta. Mas... bora fazer uma escala em Sampa, em São Paulo, e ouvir um cara que mistura a música brasileira com a música de alguns outros lugares do mundo. Ele é um sanfoneiro chamado Gabriel Levy. E aqui a gente vai ouvir uma música dele, do disco dele que se chama Terra e Lua. E essa música é a música que dá o nome para esse trabalho. A composição se chama Terra e Lua. E aquela está sendo executada ao vivo. Foi o Gabriel Levy, Terra e Lua. Gabriel Levy é um músico paulistano. Agora vamos para Paraíba ouvir Severino Dias de Oliveira, mais conhecido como Sivuca, um multi-instrumentista, maestro, arranjador, compositor, orquestrador, enfim. Vamos ouvir uma composição do mestre Sivuca que se chama Feira de Mangaio, aqui interpretada pela Clara Nunes, e o Sivuca é o compositor e também está tocando sanfona nessa gravação da Clara Nunes. Fumo de rola, reio de cangaia, eu vim pra pensar. Pede o moleque e ele clica nela. Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. E Zé saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passeando pra todo lugar. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do Joá. Panela de barro, menino, vamos embora, tenho que voltar. Xaxá o meu roçado que nem dói de carro. Roupa gata do arrasto não quer me levar. Porque tem um saponeiro no canto da rua, fazendo flores da gente dançar. Tem zefa de piscina fazendo renda e o ronco do fale sem parar. Mas é que tem um saponeiro no canto da rua, fazendo flores da gente dançar. Tem zefa de piscina fazendo renda e o ronco do fale sem parar. Zé saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passeando pra todo lugar. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do Joá. Mas é que tem um saponeiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zefa de piscina fazendo renda e o ronco do fole sem parar. Clara Nunes e Sivuca juntos, coisas que só na música brasileira mesmo. Dominguinhos, nem sei o que dizer sobre o Dominguinhos. Eu já me emocionei tanto ouvindo ele que só posso dizer, depois vai lá e ouve. E aqui eu vou colocar uma música dele, mas esse programa já está muito cheio de homem sanfoneiro. E a gente tem um monte de sanfoneira boa no Brasil. Então vamos ouvir uma música de Dominguinhos e da Anastácia. Eles inclusive foram casados de 1967 a 1976. Sanfona Sentida, com a interpretação do Clã Brasil, que tem a Lúcia Alves como cantora e sanfoneira, e suas irmãs, mãe e pai também fazem parte do grupo. Então, Clã Brasil, Lúcia Alves, com a música Sanfona Sentida, composição de Anastácia e Dominguinhos. Sentindo meu peito gemendo, vai machucando e meu peito de amor vai morrendo. Quanto mais choro, eu me entrego todinho ao amor. E teu gemido desfaz e me calma essa dor. Vem cantar na sanfona, sanfona e meu peito gemendo. Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo. Quanto mais choro, eu me entrego todinha ao amor. E teu gemido desfaça minha alma essa dor. Então essa foi Sanfona Sentida, de Dominguinhos com Anastácia, na interpretação de Lúcia Alves e a sua família, e um grupo que se chama Clã Brasil. Luiz Gonzaga, conhecido como o Rei do Baião, pernambucano da cidade de Exu, por quase uma década foi o artista que mais vendeu discos na história do Brasil. Foi o primeiro artista a fazer uma turnê por todo o país, saindo do Eixo Rio-São Paulo. Gonzagão acumulou sucessos, prestígios e, junto com o letrista Humberto Teixeira, construiu um universo novo para o imaginário musical brasileiro. Mas, acima de tudo isso, se você lê um pouco da biografia dele, você percebe que o que ele se esforçou a ser e o que ele se tornou mesmo foi um sanfoneiro. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. No quarto d'água perdi meu gado, correu de sede meu alazão. Parta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. E até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, chore não, viu? Eu voltarei, viu, meu coração. E essa foi Asa Branca, composição de Luiz Gonzaga e o letrista Humberto Teixeira. Essa música talvez seja uma das músicas mais presentes no imaginário da música popular brasileira. Foi composta no dia 3 de março de 1947 e lançada no mês de maio do mesmo ano. Talvez poucas melodias sejam tão reconhecíveis quanto essa. Até hoje, segundo o ECAD, Asa Branca é uma das músicas mais tocadas no Brasil. Música. E hoje o acordeon nos guiou por uma pequena viagem através de sonoridades diversas pelo mundo e pelo Brasil. Esse foi o Mundo em Torno do Som. Eu sou o Felipe Mancini, faço os trabalhos técnicos, a pesquisa e a locução do programa. A música de fundo que vocês ouvem é da banda Casca Instrumental. A canção se chama Samboia Negal. Quero agradecer a Ivan Silva, Laura Romero e Iran Ribas pela ajuda e dicas na pesquisa. Fica agora com Três Orelhas na Estrada, mais um programa dessa nova temporada da Rádio TV Mundo Novo. Obrigado e até a semana que vem. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.